Solo, avião Alfa Victor Bravo, comunicando término de rebote. Bom dia. Papa Trito Romeo Golf, bom dia. Tá livre o acionamento, chama para o táxi. O altímetro no 016. Meu Golf, São Drauer? Tá arrumando meu Golf em São Salvador? Tô em Salvador, voltando? Tá sim, tá arrumando meu Golf? Me convida pra desistir na Serra Delta, Tango Fox, Tango Kibo. Serra Delta, Tango Fox, Tato I. Afirmativa. No corregimento, o senhor havia dito Tango Kibo. Ela está confirmada. Obrigado. fora do táxi, a porta para o ingresso, por favor. Eu vou colocar a parte. Faixa de pronto, meu Golf. Romeu, Romeu Golf, livre a decolagem da 17, o vento é de 300 graus com 2 nós. Papa Triplo Romeo Golf decolou 06, controle em 119.8, bom voo e bom dia. Prato Romeo Golf. Controle Salvador, bom dia, o Papa Romeo, Romeo, Romeo Golf decolou no momento, tá acionado. Bom dia, Papa Romeo, Romeo, Romeo Golf, contato radar, botaram 2240, 07 da 10. 240 Nadael, no meu Golf. Fusão 50, Alfa Romeo Golf. Alfa Romeo Golf, caminhão 33, 33, 33, 33, 33, viu? Campinas 430, autorizado via Peugeot 10, brinde a Peugeot Nomeia. Decolando 7, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. 198 o controle, sigo 127 o transponder. Acionamento de táxi na torre 1, 1895. Bom, hoje é assim, autorizado direto do ONCE, desde para 4 com saída de escala 0. Uísque, está livre acionamento, chame táxi. O altímetro no 0, 1 no 6. Uísque Bravo, uísque, qual é o POB, por gentileza? Fez o quê? livre o táxi, já até a cabeceira 17, chama alinhado e pronto na 17. Gol no 865, para 2000, para autorizada a reportar isso. Para 2000, reportar estabilizado 865. No 7, possível? Tem que informar. Amor é lefa. Ok, amor é lefa. Sou do Brasília, 360, via Prismo no 7. Apio e após confon. Decolando a 10, primeira curva direita, saída arbórea, lefa. 1198, acione 5135 no transponder. Brasília, 360, 0, 1197, apio. fala da 90, primeira força direita, no meio da agora eleva 1198, o controle, 135, transponder, transponder, 57. Campos de pé, questionamento. Camará. Romeu Whisky Bravo Whisky decolou os 28, chame o controle em 119 decimal 8. Bom voo e bom dia. 119.8, obrigado, bom dia aí, boa semana. Boa, boa, bom dia, papai Romeu Whisky Bravo Whisky. Romeu Whisky Bravo Whisky, bom dia, papai do radar, só para o seu 430, autorizado direto livre. Player 2 para a VCM. Goma 759, né? Controle. Goma 093, redução para 2. 509, vai seguir como número 2 na aproximação. Prazo vai seguir, está na sua posição de 11 horas a 14 minutos. Tá bom, se desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no meio. Piso 71, Salvador Guarulhos, 340, via Piso 10 de Bridge, Piso 16. Para o hotel Zulu Trilha, após conforme. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Mótiva. 1198 controle, 5132 o transponder. frente, Papai Zulu, 16 até Bravo Hotel Zulu, direto 13 e direto Foto. Rola 10, primeira curva direita, da El, Eda, Monte Van. 198, controle de saída, 5132, transponder do San 391. Me pega essa lamenta, então. Chama pro pushback, sabe? 865, bom dia, avistado, cheque o trem, o vento é de 330 graus com 2 nós, autorizado pouso na 10. Baixou e travou, livre pouso na 10, com 4040, falando com Fins, 340, nível autorizado, dia Peso 10, bridge, Peso 16, decolada 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Mótiva, 1198, controle, 5134, transporte. Goma 759, autorizado direto de Goma, para dois locais, autorizado a ficar ali, S4. Goma 2, autorizado a ficar ali, Mótiva, Mike Oscar, Tango Vitor Alfa. Ativar. Mike Oscar, Tango Vitor Alfa. Cinco no solo aos 36, ao livrar à direita, táxi. Perdão, chame o solo 121 décima 1. Confirme por gentileza, tá chovendo nessa posição da pista? 211, negativo chuva, até nas molhadas, vou no posto 65. Ok, agradeço. E recebemos 5 nós de calda, vou no 865. Na curta final, é isso? Afirmo, vou no 865. Ok, agradeço. A informação de vento de superfície agora é de 330 graus com 2 nós apenas, mas na superfície aqui, próximo a cabeceiro. Sim, prossegue Alfa, chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, boa noite. Roma 093, desça para 2000 pés, ajustando 06, autorizada a final LS, porta estabilizada. 2016, Roma 093, solicita para o Edituna para evitar a formação de estilo. Gente, o Goma 093, então inicie redução para 1909, número 2. Bem, reduzindo para 190, pode voar Duna, Goma 093. Juliette, o voo no 865. Juliette, portão 11. Portão 1-1, voo no 865. Luna 759 tem condições de manter presente a velocidade de aproximação do técnico? Afirma, Luna 759. Tem que manter. Estacionamento SAN 3171. Quarta livre, pode pro táxi. Porta baixa. Goma 093, reduza para 1709, vai seguir tráfego nacional, reduzir de milhas. Reduzindo, Goma 7-1093. Estabilizado, final X-ray, Goma 759. Goma 759, completo final, segundo torre, Goma 895. 895. Estou a ponte de Goma 759, final X-ray. Goma 759, bom dia avistado, checando o trem, está autorizado o pouso na 10. O altímetro no 0, 16, pista molhada e o vento de 330 graus com 2 nós. Gente, quando essa travada autorizada pouso, Goma 759. Goma 759, por gentileza, reporte quando baixado travado e o colega pousou à frente e portou componente de até 5 nós de cauda na final da 10, ok? Tá, gente, baixado e travado, Goma 759. No setor, o 4040, uma distância pushback. TLS, check, say, Gol 1093. Gol 1093, flex, canal, torre, 1985. 295, Gol 1093, bom dia. Testa possível componente de cauda na final da 1-0. Ciente, ajuste na 0 no meio, Gol 1093. Para o táxi, são 169 a bordo, 3,59 alternativa Galeão. Segue de Alfa no ponto de espera da 1-0, torre 1-1-9-5, que nega 1-0 no meio, boa viagem. 1-0 no meio, de Alfa, ponto de espera 19-2-8-9-5. Azul com a 040, fazer a nave da ação, liberar a retaguarda, está livre, puxa, pode ficar. Do livro foi na 10, Gol 1093. Salvador, bom dia, Gol 1075, tomado, lembrando. 759, segue Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chamando da Juliette. Do 4901, nos apontos? Alfa, 4901. Salvador Porto Seguro, 340, via Upwhisk 50, decola da 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Bidev, 1-1-9-8, acione 5-1-3-6, transponda. Salvador Porto Seguro, 340, Upwhisk 50, decola da 10, primeira curva à direita, da El, Leda, Bidev, 1-1-9-8, acione 5-1-3-6, Campos de bem questionamento. Tá 3171 a linha e mantém a 1-0. Ali, mantém pista 1-0, da 3-1-7-1. O Gol 1093, o vento é de... Oh, perdão, no solo aos 4-8, livrando a direita, chama o solo 1-2-1, decimal 1. 2-1-1-0-9-3, bom dia. Salvador, bom dia, Gol 1093. 093, segue Alfa chamante da Juliette. Alfa chamante da Juliette, 1093. É variável, com 3 nós, tá livre a decolagem da 1-0. É a decolagem autorizada na pista 1-0, da 3-1-7-1. Antes da Juliette. 3-1-7-1, da Juliette, 1-7-1-9.